tudo que se passa vai voltar. Se o amor não deu certo com você, será que outra pessoa vai chorar? Tento esquecer, fazer meu coração se afastar. Mesmo gostando de você, aumenta o medo de me machucar. Tento esquecer, fazer meu coração se afastar. Mesmo gostando de você, aumenta o medo de me machucar. Estranho pensar que disso tudo como amiga sempre me liga. Isso indica que essa dependência que você sustenta são as evidências de um amor. Estranho pensar que disso tudo patrão!